pra Nova Contagem. Ela teme, ele teme, ela teme, ele teme, ela teme, ele teme, ela teme, ele teme. Agora DJ, põe um choque na galera. Galera, creme, creme, creme, creme, creme, creme, creme, creme.